Primeiro levaram os negros. Mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários. Mas eu não me importei com isso. Eu também não sou operário. Depois prenderam os miseráveis. Mas eu também não me importei com isso. Porque eu não sou miserável. Depois agarraram alguns desempregados. Mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém se importa comigo.